na Itália em uma encarnação passada. E já tinha esse hábito de falar em público. Isso é uma questão de aprendizado, não é nenhum mérito, não. Curso.